Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos, ouvintes e participantes do programa Vivência Espírita. Estamos iniciando mais um programa e gostaríamos de levar até você e família a beleza da doutrina espírita que traz a filosofia, a ciência e a religião livre, independente e emancipada de toda a opressão, de todo compromisso político. A humanidade está cansada de dogmas e das especulações sem provas. Com isso, está mergulhada no materialismo ou na indiferença. É o que estamos vendo no mundo de hoje. A doutrina espírita vem nos mostrar um futuro cheio de esperança e de promessas positivas, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza e a origem dos espíritos e suas relações com os homens. Fala também sobre as leis de ética e de moral, tudo segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, trazidos através de vários médios, orientações essas coordenadas por Allan Kardec, que é a base da doutrina espírita. A doutrina espírita vem nos libertar de nossos medos, de nossa ansiedade, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar a mensagem de paz, amor e tranquilidade até você. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, estamos entrando no ar para levar um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos apoia são as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AMI. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje, nós contamos aqui com a presença dos nossos amigos Nobélio, Denner e a Patrícia. Priscila Souza. E a Priscila, que vão conversar conosco, bater um papo aqui, falando sobre o projeto Banho é Vida, né? E interessante esse projeto aqui que eles desenvolvem aqui em São José dos Campos. E dá tempo para a gente conversar bastante aqui com eles sobre como que acontece isso, onde é que eles fazem, quem que eles ajudam. De alguma maneira, né? Quer falar alguma coisa, Rui? Não, eu só pedindo para o Nobélio para ele fazer uma prece inicial. Tá bom. Então, ligue para nós, 39419750. É esse que está funcionando, Paulinho? 39419750. Ligue para nós. Se quiser, pode participar também através do WhatsApp também e Facebook, que a gente atende vocês e dê a sua opinião, sua participação. E nós estamos aqui para interagir nessas duas horinhas de agora em diante. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, querido ouvinte da rádio, Super Rádio Pratininga. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia aos nossos convidados que estão aqui presentes. Eu vou estar um pouco com a câmera aqui do lado, porque a gente não conseguiu liberar aqui o microfone do lado da câmera, então vocês vão me ver aí de lado no YouTube Live. Mas, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, um bom dia para vocês também. Participe com a gente, compartilhe, mande perguntas, a gente vai lendo aqui durante o programa, a gente passa para os nossos convidados. Qualquer questionamento, ligue para nós, o telefone que o Jorge comentou, que no final do programa a gente vai sortear um livro e um CD, um CD do Momento Espírita, né? Que é lá na Casa do Caminho, na livraria. Então a gente vai sortear esses dois prêmios para quem participar, quem compartilhar, comentar. Pode comentar também pelo WhatsApp, a gente vai lendo aqui e participe conosco. Então, lembrando que para acessar, para quem não está assistindo a gente e queira assistir, O link é aovivo.vivenciaespirita.com.br. Então, se você está aí na rádio escutando a gente, quer assistir também pelo YouTube, é só entrar aí no seu, pelo navegador aovivo.vivenciaespirita.com.br. Então, vamos iniciar agora com a prece. Com o Nobélio Davi. Com o Nobélio. Nobélio, bom dia. Bom dia. Agraciados pelo dom da vida, nesta manhã que se inicia, pedimos permissão ao nosso Mestre Jesus para mais um dia de trabalho. Trabalho pró as suas palavras de amor e de caridade. Assim também, elevemos nossos pensamentos à nossa mãe, Maria de Nazaré, que tanto nos protege, que olhe por nós e por todos aqueles que necessitam de um amor e de um apoio. Assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Projeto Banho é Vida. E nós estamos aqui com a Priscila Souza, nós estamos aqui com o Denner Santos e com o Nobélio Davi, que são voluntários da Fraternidade Paulo de Tarso e tem esse projeto que eles vão comentar com a gente. Quem teve a ideia, como foi criado, quais são as dificuldades, quais são as alegrias que eles têm, que tem acontecido com eles. Nobélio, bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. A toda a equipe da Rádio Vivência. Tá? Para a gente é um prazer estar aqui, né, divulgando esse projeto que nasceu há 2 anos atrás e hoje se faz presente aqui na sociedade de São José dos Campos. Muito obrigado. Denner Santos, bom dia. Bom dia, Rui, toda a equipe aqui da Rádio Vivência, queridos ouvintes, né, nosso bom dia. É um prazer muito grande estar com vocês, né, e agradecemos muito aí poder compartilhar um pouco desse trabalho que o Banho é Vida vem desenvolvendo aqui na sociedade de São José dos Campos e nas cidades vizinhas também. E bom dia, Priscila Souza. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho do Banho é Vida. Então nós vamos começar aí fazendo as perguntas. O Denner é engenheiro mecânico, o Nobélio, o Davi é gerente comercial e a Priscila. Priscila é empresária. É empresária. Então nós estamos bem representados. São todos voluntários da Fraternidade Paulo de Tarso, fazem a escola de aprendizes e é representante de um dos grupos que nós temos lá no Paulo de Tarso em prol da comunidade. Né? Nobélio, vocês já me falaram aqui em off que o Banho é Vida é uma associação com CNPJ, tudo direitinho, tudo certinho. Isso, Rui. Quando a ideia nasceu, né, ela inicia-se ali na escola de aprendiz da 29ª, sob direção da Nazira, né? Todo o grupo ali, a Nazira, a Morgana, a Priscila, o Marcos, o Agemiro. Então, nasce ali com a Priscila e essa ideia ela foi fomentada, foi discutida e chegou um momento que foi agregando as pessoas. Né? Então, quando esse grupo se formou, sentiu-se a necessidade de a gente ter transparência do nosso trabalho junto à sociedade. Por isso, foi formado então ali uma empresa, né? Nós somos uma empresa, uma associação sem fins lucrativos, a qual essa empresa tem toda uma estrutura por trás, né? Que faz a gestão, desde o presidente, né, a secretariado e tudo mais. Né? Então, hoje, nós estamos uma empresa formada, nós temos o alvará da prefeitura para atuar nas ruas. Então, a gente tem todo o apoio, estamos muito bem organizados, né? Totalmente transparente. É uma associação que pode prestar contas a qualquer momento de qualquer doação que seja feita. Olha só, para a gente ir dando praticidade no nosso bate-papo, eu fico imaginando assim, como é que vocês dão um jeito de dar banho nesse povo. Dar banho não é só um nome fantasia, não. É para dar banho mesmo nas pessoas mesmo, né? Quem está precisando, não é isso? Exatamente, né? O propósito e a missão da empresa é realmente levar esse alívio, né, para a pessoa em situação de rua através de um banho. Tudo começa através de um banho, né? Mas isso vai desencadear todo um processo aí de outros parceiros que se unem nesse dia, né? Que faz ali não só o banho. Através do banho vem um corte de cabelo, vem uma barba, vem um curativo, vem um café da manhã, vem um almoço no final do projeto, né? Do processo. Por exemplo, hoje vocês já estão mais acostumados, então já devem saber diretamente onde estão indo e tal. Mas, e abordagem? Por exemplo, a gente sabe que o pessoal de rua assim não é muito chegado a banho, não, né? Tá. Deixa eu passar para o meu amigo Dene aqui. É o Dene que vai falar essa parte aí. Como é que é a abordagem, né? Então, nesse frio ainda. Nossa. Então, o nosso carrinho do banho, ele tem todo um sistema de aquecimento, a água é quente, né? Então, Legal você falar, Dani. Tem um carrinho, então. Tem um carro. Para dar banho. Eu já estava pensando, você tem que pegar esse pessoal na rua e levar numa casa ou levar algum lugar para dar banho. Não, né? Tem um carro que já está equipado para isso. Legal. Nós temos um, tipo, como se fosse um trailer, né? Ele tem duas cabines de banho, né? E nessas cabines tem um aquecedor a gás. Nós temos um sistema a gás que faz todo o aquecimento da água. Então, chega um banho morno, um banho agradável para as pessoas que vão tomar o banho, né? E antes do banho, a pessoa passa no sistema de triagem para escolher uma roupa, né? Uma roupa limpa. Ah, vocês né? têm lá uma... Como é que chama? Um setor, né? Escolher, isso, né? Isso. Então, ele faz um cadastro, né? Nesse cadastro é feita uma entrevista com a pessoa em situação de rua. Aí, essa pessoa responde algumas perguntas, a gente anota a idade, perfis, né? Vai criando uma estatística sobre essas pessoas que estão... Tá, vai criando uma estatística para essas pessoas que estão tomando banho. E aí é feita uma senha, essa pessoa passa no processo de escolha de roupa, uma roupa limpa, né? E aí escolhe um calçado e aí coloca-se numa sacola, né? E aí a pessoa aguarda a sua vez do banho. E aí ela entra para a cabine já com uma roupa limpa, toma o banho, né? E ganha uma toalha, um kit de higiene... E aí ela coloca a roupa limpa e pronto, sai, né? E faz barba, pode cortar o cabelo. Então, assim, a pessoa... É uma transformação, é um processo de transformação na pessoa. E os pontos da cidade, por exemplo? Eu tô querendo ver as dificuldades para chegar nessa facilidade aí, né? Tá. Aí vocês vão... Tem alguns lugares específicos que vocês encontram as pessoas de rua? Alguns lugares da cidade específicos? Assim, olha, no ponto tal fica um monte de gente de rua. Debaixo da ponte tal fica um monte de gente de rua. Como que é que funciona então, essa dinâmica, né? Então, o nosso projeto, no início, foi desenhado para ser um banho itinerante, né? E hoje a gente ainda não consegue fazer esse banho itinerante por questão da logística. A gente depende de uma caminhonete para colocar nossa caixa d'água. Então, assim, nós escolhemos a Praça da Matriz, aqui em São José dos Campos. Então, uma vez por mês, nós agendamos esse banho. Quer dizer, todos os voluntários já sabem o dia que vai acontecer o banho. Então, já é tudo preparado para ser feito na Praça da Matriz, que é o local de maior concentração. E aí, é onde a gente consegue, num período assim, no domingo, das 8 ao meio-dia, dar cerca de 50 banhos, mais ou menos, são o número de pessoas que participam lá da ação. E como é que vocês fazem para juntar esse pessoal? Então, naturalmente, a Praça da Matriz já é um local de muita concentração de moradores lá, né? E alguns a gente sabe que também não são moradores, são pessoas que têm uma situação, que moram assim nas redondezas, tem uma condição, precisa de uma roupa nova, a gente já viu situações assim, né? Pessoas que precisam, não tem roupa para procurar um emprego, precisa melhorar um pouco a aparência para buscar uma oportunidade de emprego e vai lá para tomar o banho também. Então tem também essa situação, mas nós atendemos a todos. Eu acho interessante isso, né? Porque é uma coisa que está ligada à outra, né? Só para complementar aqui, o projeto ele tem um local fixo num primeiro momento, porque a ideia era como que nós vamos nos comportar na rua, né? Então a gente precisava ter esse aprendizado, né? O projeto ele nasce através de uma ideia que veio lá de Recife, né, Pri? Então, assim, que é um outro projeto também parecido com o nosso, onde a gente fez essa cópia, né, chamado benchmark, né, essa ideia, captar essa ideia. E só que viver isso, a gente não tinha essa experiência. Então, para a gente, precisava de um ponto fixo para poder entender essa abordagem, como era ser feito, né, como que a gente ia comunicar isso para o morador, para as pessoas em situação de rua, né, e como que a gente ia agir em casos que poderia acontecer e com a falta da nossa experiência. Então, nós determinamos um lugar fixo, porém, o projeto ele é itinerante. No momento agora, posterior, a gente já está desenhando aí para o segundo semestre, fazer esse processo de rodar a cidade. Tá? Com isso, nós temos parceiros que já fazem, levando um agasalho, levando uma marmita, levando um café. Né? Então, ele já sabe uns pontos corretos na cidade, onde estão localizados as pessoas em situação de rua. A Priscila, gostaria que eu ouvisse a Priscila, né? Porque foi ela que parece que teve a iniciativa. A luz chegou ali. Na verdade, foi eu e o Denner, né? O Denner recebeu um WhatsApp lá do Banho de Recife, e aí ele veio conversar comigo e falou, ai, Pri, se a gente fazer um negócio desse, né? Que a gente já trabalhava junto no Francisca Júlia, já fazia um monte de coisa juntos. E aí foi crescendo, foram agregando as pessoas e aí conseguimos montar a associação. Que bacana. E vocês tiveram apoio lá da Fraternidade Paulo de Tarso? Tivemos sim. É, na verdade, a maior parte do grupo é da escola, né? Que eu estava como secretária e a gente conseguiu puxar uma turminha boa, mas também veio um pessoal da Casa do Caminho, e aí foi crescendo. Que bacana, né? É porque lá no Pode Tarso tem outras atividades também que se fazem lá, né, né, Nobélio? Sim. A Casa da Paula de Tarso é uma casa abençoada para esse tipo de trabalho, né? Pra você ter uma ideia, hoje nós somos, a associação é formada por 9 membros, né? E fora isso, a gente tem mais de 50 pessoas que são do grupo de voluntariados, que não fazem parte da associação, mas que também doam seu tempo para o trabalho. Então, é um envolvimento muito grande. Né? E para chegar onde nós chegamos, porque um banheiro, depois eu até vou tentar passar a imagem para o Rodrigo, ver se consegue colocar na internet, para chegar naquele banheiro móvel, junto com toda aquela estrutura, teve um custo. Né? E esse custo ele foi auxiliado por vários patrocinadores, né, Pri? Tem muita gente por trás dos bastidores aqui nos auxiliando também. Né? Para você ter uma ideia, um equipamento desse montado hoje gira em torno de uns R$25 mil, tá? Com toda a estrutura montada. Né? Aí a Pri pode até falar dos parceiros nossos aqui, né, Pri? Alguns deles? É importante, uma das coisas que nós aprendemos. Se você tiver coragem de pedir, tem um monte de gente que quer ajudar. Exatamente. Né? Então, falta às vezes essa vontade das pessoas saírem e pedir. Porque também é outra coisa que nós ensinamos. Você só pode ter duas respostas daqueles que vocês vão pedir. Né? Ou é sim, ou é não. Ou né? não. O não a gente já tem. Né? Então. E a gente precisa ter a cara de pau de pedir. Né? Esse que é o mais importante. Vamos lá, Priscila. A gente começou primeiro fazendo algumas festas, né? E o apoio da nossa escola foi fundamental, porque eles ajudaram muito a gente participando das festas e com doações. E aí depois foram aparecendo outros, né? O Lions ajudou, muito ajuda ainda, eles fazem todo o café da manhã do nosso banho. A lavanderia La Valle, que faz toda a higienização das toalhas. Quer dizer que vocês dão a roupa lavada. Toda a doação que chega na lavanderia, que às vezes a gente pede para deixar lá na La Valle, eles já me entregam a roupa lavadinha. A La Valle fica onde? Lá na Vila E? Na Madre Paula. Ah, na Madre Paula. Isso. Então vamos fazer a propaganda da La Valle, porque vale a pena, né? Dela fazer esse trabalho. Eles lavam a toalha do banho, todas as toalhas, a gente termina o banho e no dia seguinte a gente leva para eles. A toalha eles não levam, não. Devolve. A toalha é nossa. Ô, Rui, você tem que falar no microfone. Não, você está falando só fora do microfone. Tá bom? Agora tá joia. Então, o que mais? Priscila, gostaria de falar mais algum patrocinadores que auxilia? Tem. Ai, fugiu agora. Não, então, no início, como ela comentou das festas, né, tem um buffet que nos ajudou muito nisso, que é o buffet de Tutti, que é o Beto, né, nosso amigo também, frequentador da Casa Paulo de Tarso. O Beto aqui? O Beto de Tutti. Ah, não, outro Beto. E o Rodrigo da... Rodrigo da Design. Design. Teve toda a roupagem do equipamento foi feita pelo Rodrigo, né, que ele é especialista em comunicação visual, Então, um belo de um trabalho. O banheiro, quando você, o equipamento, quando você vê ao vivo, assim, realmente é bonito. É. Tá? E teve também, para você ter uma ideia, a marca, né, Banho é Vida, é já uma marca patenteada, tá? Tem já uma marca que já está segura, o registro dela já está feito. Tá? Então, a gente tem toda essa proteção também em relação a outras pessoas ou qualquer pessoa que queira usar essa marca para outros fins. Nós temos essa proteção também. E então, quem quiser também participar com vocês, não tem problema de religião, não? Não, então, a gente se apresenta para a sociedade como uma associação sem vínculo político e religioso. Por quê? Para quebrar essas barreiras, né? Nós não estamos aqui para julgar as pessoas, então nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Com isso, nós vamos receber ajuda de igrejas evangélicas, católicas, né, da comunidade espírita, enfim. O objetivo é a pessoa em situação de rua. O que nós podemos entregar para eles, não só o material, mas assim um pouco do nosso coração. Então, nós já fizemos trabalho numa igreja evangélica em Jacareí. Fomos muito bem recebidos, né? Fizemos um trabalho de parceria. O objetivo é ajuda, né? No São Dimas. Então, assim, o objetivo realmente é ajuda. São 8 horas e 25 minutos, vamos para o nosso intervalo comercial, mas o Rodrigo quer falar antes. Fala aí, Rodrigo. Alô? Então, agora conseguimos liberar o microfone aqui para a gente. Então, deixa eu só a câmera, o pessoal está assistindo a gente. O pessoal já está participando conosco aqui no YouTube Live. Quem entrou aqui foi o Paulo Quintanilha, mandando bom dia, paz e luz, amigos. Carmen Calvi, mandando bom dia, vivência. O Bruno de Osasco, bom dia a todos. Faltam 27 dias para se encerrar a moratória da data limite. Ó. Tá contando os dias aí, hein? O Eli da Silva manda bom dia, amigos vivencianos. Viemos passar o feriado em Juiz de Fora, mas acompanhando o programa pelo aplicativo. Bom programa e bom domingo a todos. Eli da Silva. O José do Espírito Santo, meu primo lá do Espírito Santo, ele mandou uma gravação muito legal também, depois a gente comenta. Que é sobre um caso de um amigo dele lá que teve uma experiência na Índia. Ele manda muito bom dia. Bom dia aos vivencianos, né? Rui, Jorge, Rodrigo e aos participantes, Nobélio, Denner, Priscila. Diga-se de passagem, projeto muito bom. Parabéns. A Dorli Cassal também entrou aqui mandando bom dia. O Rogério Copo, a Irene Godoy, o Milton, também lá do Paulo de Tarso. Ele entrou aqui, manda bom dia, equipe da Vivência. Um abraço especial aos amigos Denner, Nobélio, Priscila, que realizem um lindo trabalho de auxílio ao próximo. E o Ari Rangel também entrou aqui, mandou um bom dia a todos. O Denner é com 2N, então? Ah, legal. Então, o Milton colocou aqui certo, ó. Então vou arrumar aqui também. Então, aproveitando quem entrou aqui também foi a Irene, do Espírito Santo, e o Fernando Petit também entrou aqui, mandou bom dia a todos, parabéns pelo belíssimo trabalho que resgata a dignidade dessas pessoas. E antes da gente ir para o comercial, eu também queria compartilhar que eu conheci um trabalho lá em São Paulo, acho que é o Grupo Emmanuel, que eles fazem também a pomada Vovô Pedro, eles que doam as pomadas lá pro Recanto de Luz Irmã Sheila, lá em Ribeirão Pires. Eu acho que não é São Paulo, é Santo André. E eles têm um trabalho similar do de vocês, que só que é dentro do Centro Espírita, né? Então um trabalho voltado com o Centro Espírita, só que é todo um ambiente que tem chuveiros, tem um local onde recebe doação de roupas, e aí eles colocam as roupas como se fossem prateleiras. Então o morador de rua, ele chega lá, toma um banho, joga a roupa dele fora e ele mesmo escolhe a roupa dele ali, porque muitas vezes o morador de rua não tem a escolha. Ele chega e fala, ah, só tem esse aqui ou o que tem disponível ali. Ali ele volta, ele se sente com a dignidade dele de volta por poder escolher a roupa dele. É o relato que eles falam lá no centro. Então eles têm essa eu achei muito, muito interessante. Aí depois faz um evangelho e recebe uma sopa também. Depois de tomar o banho e sair limpo de lá. Eu achei muito, muito interessante o trabalho deles. Vamos então para os comerciais? Vamos. Nós vamos comerciar aqui com a canção da sopa do Carlinhos Conceição. pai e minha irmã. Vai uma sopa e meu irmão. Quem tinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão, água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Legume cascado, panela no fogo, paz e alegria, labor abençoado. Dois lados da vida, duas dimensões, mexendo a alquimia da boa vontade. As meninas cortam, obreiros vigiam, e em nome de Deus é Jesus quem tempera a sopa do bem com o divino sal da terra. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Pai, minha irmã, vai uma sopa aí, meu irmão. Quem tinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão, água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o tema Projeto Banho é Vida. Estamos aqui com a Priscila, com o Denner e com o Nobélio, que são voluntários do Projeto Banho é Vida. Mas o... eu não sei quem que vai responder aí no caso. Então vocês têm o consumo de água, nós estamos aqui em off dizendo que é em torno de mil litros por atividade? Então, senhor Rui, nós temos uma caixa d'água com uma capacidade de 1.000 litros, né? Mas a gente não enche por completo, né? Por questão da capacidade de peso também da carretinha que leva. Normalmente a gente coloca 800 litros, mais ou menos, na caixa d'água. Está sempre sobrando a água. Está dizendo aqui que fica até preocupado. A gente fica sempre preocupado, né? Acho que a água nunca vai dar e sempre dá. Nos primeiros banhos a gente dava 30 banhos com 800 litros d'água, depois passou a dar 60 banhos, 50 banhos e sempre o mesmo consumo, né? Então a água parece que rende, né? Mas ultimamente, né, no início do projeto do banho, a Tecelagem Paraíba cedia água para nós, né? Nós buscávamos água lá no Poço Artesiano da Tecelagem Paraíba e recentemente o Diogo do Açougue Frigoval está cedendo para nós a água que é da Praça Padre João, isso. E aí a gente puxa uma mangueira e um ponto de eletricidade ali, que ele cede gentilmente para nós. Agradeço aí o Diogo do Açougue Frigoval. E aí facilitou para nós esse trabalho. Então, a água, agora tempo bastante. Água e energia, água, não, energia tem, não tem problema. O banho é quente, né? O banho é quente, é. Tomar banho frio, hein, Jorge? Nesse frio, vocês iam espantar o pessoal da rua, ia subir com eles na rua, se fosse dar banho frio neles. Mas e daí? E como é que vocês tiveram, por exemplo, a primeira vez que vocês foram? Foram com vontade? Ou preocupado com como é que seria essa abordagem, seria essa apresentação para o pessoal? Assim, a expectativa era muito grande, né? De como a gente ia ser recebido por eles lá na rua. Né? Então a gente tinha assim aquele medo, porque o que tem que deixar claro, o que leva um ser humano a viver na rua, né? Isso. A gente tem assim, vários fatores. A gente tem o fator econômico, né? O crescente índice de desemprego do país, né? A gente tem o abandono da família em casos dependentes de drogas, né? Químicos, a família não quer por perto e acaba expulsando eles das suas casas, né? Nós temos pessoas com traumas psicológicos que enfrentam momentos de pane e acabam indo para a rua. Enfim, são vários fatores que levam essas pessoas a estarem lá. Então, o nosso medo era como a gente ia ser recebido por eles. E por incrível que pareça, seu Rui, nós fomos muito bem recebidos. Em todas as versões da nossa saída na rua, nós nunca tivemos nenhum problema de agressividade, de nada, muito pelo contrário. Existe muita amorosidade dentro do coração dessas pessoas. Apesar da necessidade que eles passam, né, o ambiente é muito gostoso de se trabalhar. Enfim, a gente acaba achando que estamos ajudando, né, mas nós somos muito mais ajudados do que levando essa ajuda. Eles nos ensinam muito, né, nesses dias que nós estamos com eles lá. Tá? Achei interessante isso que você está falando, porque paralelamente ao trabalho que vocês fazem, tem essa observação, né? Essa observação de saber o porquê das pessoas estarem ali. Existe assim o lado social nesse sentido também, de saber, por exemplo, você citou alguns casos, né, que levam a pessoa a ir para a rua. Qual o maior índice? Vocês já viram isso? Quem é a comunidade maior, o grupo maior que está na rua? Usuário de drogas? Exatamente. Assim? Nós não temos essa estatística feita por nós, né? Porque a gente tem que ter um respeito muito grande, né, por eles. Uhum. Né? A gente não está lá para julgá-los. Uhum. Mas, enfim, a gente sabe que a maioria deles são usuários de drogas, né? São dependentes. E, assim, outra coisa. Vocês vão lá, o objetivo é dar o banho, né? Correto. Mas já tem o café também, que é legal. Já tem a roupa que vocês vão dar. Se fosse dar banho para vestir a mesma roupa, já não tinha nem graça mais, né? É verdade. E depois um café. Quer dizer, tudo isso estimula a pessoa mais ainda, né? A querer participar do projeto que estão oferecendo para eles. Agora, se vocês detectarem alguém que está doente, está precisando de ajuda, assim, séria, não é um curativo, porque até isso vocês fazem também. Mas você vê que a pessoa, nossa, essa pessoa está mal demais, ela precisa de um médico, alguma coisa. Tem alguma providência assim, ou sim, algum convênio que vocês já estão fazendo com alguém para ajudar? O projeto ele é muito novo ainda, apesar de, né, desde 2015 a gente está trabalhando, ele é muito novo, porém a gente já tem ideias de traçar novos parceiros, mas num caso como esse, identificando ali uma pessoa que precisa de um cuidado médico, a gente utiliza o SAMU, né? E também utilizamos o apoio da prefeitura. Né? Tem lá os 56, né? Eles trabalham, nos auxiliam nesse momento também. A gente não deixa, identificando esse caso, a gente não vai deixar ali sozinho, não. A gente acompanha até a chegada do SAMU, até a chegada do pessoal da prefeitura. Porque você vai encontrar pessoas com problema de pulmão, né? Hoje que está muito comum aí, a tuberculose está aumentando, né? Vai entrar pessoas com câncer, né? Pessoas que estão com uma série de dificuldades, problemas mentais também, violento, né? Bastante. Então vocês já estão cuidando dessa parte também, né? Sim, a gente faz o trabalho imediato ali, e né? E odontológico também tem? Oi? Odontológico? E sim, a gente iniciou uma parceria com a Univap, né? E a Univap, ela começou ali com o departamento odontológico, né? Da Odonto. E a equipe da Univap também faz presente no nosso trabalho para auxiliar ali a pessoa, ensinando, né, como escovar um dente, dando o kit do creme dental, escovação, tudo. Né? Essa parceria com a Univap está indo. Né? Agora a gente inicia também junto com o Departamento de Assistência Social e o Departamento de Enfermagem. É porque eu vi ali, teve uma foto, tem várias moças com uniforme de branco. Elas medem a pressão, fazem esse tipo de trabalho? Não, ali eram alunos do curso de odontologia da Univap, né, que vieram para dar esse treinamento, né, de como se usar uma escova de dente, um creme dental, né, e passar um fio dental, mais um treinamento ali para a pessoa em situação de rua. Né. E junto com esse treinamento vem um kit, né, um creme dental, uma escova de dente e um fio dental. O que eu estou vendo assim é que a cada dia vocês conseguem pegar mais experiência e tentar buscar mais ajuda ainda, né? Exato. O projeto, ele acredito que ele não vai ficar só nisso, né? Sim. A gente tem uma visão futura de que ele vai expandir para outras áreas, né? Eu poderia citar um exemplo, algumas escolas aqui em São José dos Campos estão nos convidando para falar um pouco sobre o trabalho social. Nós tivemos, né, Pri, na Univap, foi no Colégio Univap, no Aquarius, né, fizemos ali uma palestra falando um pouco desse vínculo, né, da amorosidade, da empatia, né, do trabalho social em si, e ali difundindo um pouquinho mais dessa ajuda ao próximo. Né. E interessante que já vários pedidos já, né, de outras escolas também para a gente estar presente, apresentando o projeto, né, e elevando também esse lado social. Mas é muito interessante, né, a gente ver como tem pessoas querendo ajudar, né? O que está faltando é um empurrãozinho, é uma oportunidade, porque eu participo dessa área há muito tempo, né? Então a gente vê como tem gente boa, né, nesse mundo, não é só gente negativa, como se apregou aí na imprensa, né, no meio de comunicação, que é tudo que o mundo está perdido, que a mocidade está perdida, não é bem assim, né, Norberto? É muito pelo contrário, né, seu Rui? A gente já tem aqui a doutrina, já nos fala, né, que o bem, ele é muito tímido, né? Porque, na verdade, o bem, ele é maior que o mal. Quando a gente fala em trabalho social, como aparece gente querendo auxiliar? Sabe, assim, e todos os níveis, tá? Social, de idade, né, precisa realmente esse despertar nas pessoas, né? Esses projetos sociais não são nossos, né? Tem outros projetos sociais aqui que também trabalham com pessoas em situação de rua. Você vê que cada dia vai aumentando mais as pessoas que querem dar esse auxílio. Porque nós demos muito apoio quando nós estávamos lá na Câmara para o pessoal da Igreja do Sétimo Dia. Eles também têm um trabalho assim, né? Que é a Associação Banho do Bem. Se não me engano, é o que eles fazem, né? Banho do Bem, né? Então a gente vê que é um trabalho que eles faziam aqui na Praça Afonso Pena e faziam em outros lugares também, né? Então a gente vê que tem vários segmentos aí fazendo esse tipo de atividade. Sim, a Priscila pode falar um pouquinho mais, porque tem outros grupos, né, Pri, que trabalham aqui, que você já tem conhecimento? A gente tem muitos grupos que nos auxiliam e viraram parceiros, né? O Apoio Solidário, que faz um trabalho com morador de rua, que hoje participa com a gente. Tem a Loja de Rua, inclusive domingo que vem vai ter a Loja de Rua lá na praça, junto com o banho, que eles expõem as roupas para os moradores passarem lá e escolher e levar para casa. Então, tem o Mini Gentilezas, né? O Mini Gentilezas é um projeto nacional... Mini gentilezas. São a propaganda deles é você que viaja muito trazer as miniaturas de hotel, né? Shampoo, sabonete, condicionador, hidratante. E é um projeto grande no Brasil. E aqui em São José, o responsável por esse projeto é o Apoio Solidário, Vinícius. E ele agora, depois que conheceu a gente, tudo que ele recebe de mini gentilezas, ele tem que prestar conta para o Mini Gentilezas, a contagem de tudo que foi recebido mensalmente, e aí ele passa para o banho. É um projeto super bacana. Mini gentilezas. Pequena. Os kits serem pequenininhos. Por causa do saborete dos hotéis. A Cruz Vermelha em São Paulo. Não pergunte como eles apareceram com a gente. E... Tudo que a gente precisa, e a gente liga para o seu Cláudio e fala, seu Cláudio, a gente está precisando de calça. Ele manda toneladas de calça. Ele manda tudo lavado, tudo já selecionado para a gente. Assim, a gente se desdobra para ir retirar essa doação lá na Cruz Vermelha, mas assim, É fantástico o apoio deles. A gente posso entrar em contato com o pessoal da Cruz Vermelha, que tem um rapaz que trabalha com a gente lá, ele faz parte da Cruz Vermelha, para dar um apoio para vocês lá, né? No domingo que vocês forem, entrar em contato para que eles possam ir ajudar, né? E é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, porque, infelizmente, no nosso país, como se precisa dessas coisas, né? Porque a gente vê que o governo sozinho não consegue fazer tudo isso, né? Então precisa ver as entidades religiosas, as entidades, as ONGs, sem nenhum interesse político e religioso. Rodrigo, alguma pergunta, algum comentário aí? Sim, temos participações aqui. Quem entrou aqui foi a Irene Godoy. Ela perguntou o seguinte: as datas do banho têm dia fixo? Não sei se já foi falado. Tem, né? A gente tem um planejamento, né? A gente tem lá o nosso Facebook, temos também o nosso site, né? O endereço? É www.banhevida.com.br e Facebook Banhe Vida. No Facebook Banhe Vida. Ah, a gente vai deixar disponível lá a nossa programação, tá? É, porque eu vi ontem, tá tudo em construção, né? Quando é que vai terminar essa construção? Eu vi lá, então, em construção. Essa parte de marca, desse desenvolvimento, quem fez pra gente foi a Usina. Então, eles que fizeram logo, fizeram tudo sem custo algum pra gente. E aí, depois, algumas pessoas saíram da Usina e aí foi ficando meio perdida essa parte do site. E a gente não sabe mexer. Então, a gente busca, assim, é que a gente precisa buscar pessoas que realmente queiram participar e pegar esse lado nosso. Nós temos um especialista, sei se ele tem tempo, né? Ah, eu acho que eu já vi. Mas eu posso dar umas dicas para vocês também, porque o que é até legal você tocar nesse assunto, porque as pessoas, assim, até em centro espírita, relegam muito isso. Porque no centro espírita, tá? Não estou falando no caso de um projeto social, que eu sei que tem limitações de gente, é difícil encontrar voluntário e tudo mais. Mas, por exemplo, no centro espírita, você tem um dirigente do trabalho, você tem um dirigente de quarta-feira, tem um trabalho no domingo, tem um dirigente, você tem um dirigente da obra social, você tem um dirigente da mocidade, e o site tinha que ter um dirigente. Ser um dirigente, fazer parte da diretoria, né? Eu falo assim, independe do nome, vai. Eu estou dando um exemplo de nome de dirigente aqui. Fazer parte da administração. Um líder, vamos dizer assim, uma pessoa que esteja à frente do site da casa. Por quê? Porque a casa, o site é a primeira porta de entrada de todo mundo. Todo mundo hoje, que é o que o Google, um conceito que o Google chama de ponto zero, decisão de ponto zero. Decisão de ponto zero, ela é no site. Então a pessoa, antes de decidir se vai numa casa, ela procura o site da casa. Antes de decidir se ela vai numa obra social, ela procura o site dessa obra. Ou antes de decidir se ela vai comprar alguma coisa, ela procura na internet. Então essa decisão de ir e fazer e agir, ela toma na internet hoje em dia. Então, assim, é muito importante definir, mesmo que essa pessoa não saiba sobre informática, não tenha conhecimento, definir um dirigente responsável pelo site. Por exemplo. Fica o convite, então, Rodrigo. Estamos precisando de um dirigente lá. Não, pode. Exatamente. Mas é legal pegar alguém de dentro, entendeu? Alguém que já está participando da obra social, que já frequenta, para falar, ó, mesmo que eu não sei em informática, eu sou o dirigente do site. Entendeu? Entendi. Até a gente agradece, né? Já tomei legenda aqui, ó. E, tá bom, muito obrigado pela ideia. Vamos para os nossos comentários. Vamos então para. Ah, a gente tem mais. Só comentando aqui, a gente tem mais um comentário aqui, que a Irene, do Espírito Santo, entrou. Só antes de falar da Irene, o Eduardo Gomes de Santana manda bom dia aos vivencianos e um ótimo domingo a todos. A Irene, do Espírito Santo, fala: bom dia, amigos queridos. Maravilha de trabalho, a simples caridade e os nossos irmãos, infelizmente, em situação de rua. Adoro um banho e tudo que vem depois, né? Graças a Deus. Tive a oportunidade de trabalhar por 10 anos nesse abençoado trabalho. Parabéns ao grupo, exemplo a seguir. Abraço a eles e a todos que ajudaram. Ela, no caso, em Santos. É, então, ela fez esse trabalho também lá. É, a Claudinha Ribeiro manda bom dia aos amigos vivencianos. Que trabalho lindo, o refazimento do homem e o amor ao próximo. Parabéns pela iniciativa. Legal, né? É, só comentando aqui também no WhatsApp, a gente teve participações aqui do Ed Moreno. O Ed Moreno mandou bom dia. E meus nobres amigos Rui, Jorge, Rodrigo e esses jovens com essa bela atitude, parabéns. Legal que o Ed Moreno está lançando um CD novo. Então ele postou aqui, chama Ida e Volta. E ele vai vir aqui no programa lançar o CD dele, né? Sim, já está agendado com o Ed Moreno. Tocar as músicas aqui quando ele estiver aqui também. A minha mãe entrou aqui, mandou bom dia, vivencianos, e que seja um ótimo programa. Fique com Deus, bom domingo às famílias que assistem conosco. E a Rosilma também. Ô, Rodrigo, você poderia falar o nome da sua mãe pra gente, por favor? Oi? O nome da sua mãe? Ah, minha mãe é Mariângela. Ela é ouvinte, a Mariângela. Obrigado por ter ligado, viu, Mariângela? Porque ele assim, é minha mãe. É pra minha mãe. Minha mãe. Você vê que é só a família que escuta a gente. Né? Exatamente. Ele sabe que é mãe. Aí ele fala, meu primo lá, José do Espírito Santo, lá de Santo. Depois ele fala, minha prima, não sei quem, meu não sei o quem. Depois eu falo isso, só tem gente do Rodrigo escutando o programa. A Mariângela é nossa ouvinte. Só tem a família. Você não quer falar que o Maguila, que era assim? É. Dá um abraço pra exatamente. Minha tia, pra minha. Uhum. Ah, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Gustavo, meu primo também que tá isso, ouvindo. Isso, também. Mandar um abraço pro Gustavo, tá, primo do que Rodrigo. É filho da Irene também, tá lá escutando a gente. Gustavo é sensacional, ouvinte assíduo também. Não, mas esses dias eu fui falar com ele, ele falou, pelo menos eu tenho capacidade de botar todos os meus parentes para escutar o programa. E vocês, isso. Cadê os vocês que a gente não vivia falar? Mas mentira, não falei isso não. Vamos lá? Esses ouvintes, esses ouvintes, né? Não... com fidelidade. Exatamente. Né? Então, toda semana. Ah, eu queria lembrar também que a minha prima Tati está aqui no estúdio. Ela até apareceu aqui, ela está escondida. Mas ela veio assistir a gente aqui ao vivo, viu? E ela trabalha com o Nobélio também lá na Fraternidade Paulo de Tarso, né? Ah, não, não é no Paulo de Tarso, né? Bezerra de Menezes, né? Isso. Trabalha psicografia. Vamos para o nosso intervalo comercial, mais um intervalo comercial. Tudo bem aí, Rodrigo? Tudo bem. Você não quer falar para a gente de alguma coisa aí que a gente tem, não? Na internet? Do nosso tem, programa? É legal a gente falar do podcast, né? Uhum. Que é um assunto. Primeiro você fala o que é isso, né? O que é isso, esse negócio? O que é podcast? O que é? Tem alguma coisa de talco, alguma não coisa é que é comer, pó? Tá? Só para começar. É. O podcast é uma tecnologia, vamos dizer assim, que você pega pelo celular, quem tem o celular da Apple, né, tá acostumado, porque tem um aplicativo chamado podcast, e você adiciona lá, escreve Vivência Espírita, e todos os programas, conforme a gente disponibiliza, ele é baixado automaticamente no celular. Então, quem não assistiu ao vivo, durante a semana pode escutar o programa diretamente no celular, automaticamente ele vai lá e abaixa. Então, isso também está disponível lá. É só entrar ao vivo.vivenciaespirita.com.br e lá tem uma seção explicando o podcast e o link também para assinar e seguir o nosso podcast. Então, vamos agora para os analfabetos, né? Como eu. Eu entro no computador e vou lá e... Opa, fiz besteira aqui. Ao vivo? Eu entro no... Vou entrar no site. Aí isso, eu vou escrever. No site que é ao vivo.vivenciaespirita.com.br. Isso, entenderam, pessoal? Igual a mim. Entenderam aí? É. Né? Ao vivo.vivenciaespirita.com.br. Isso. Aí ele aparece lá de cara. Já aparece até aquela televisãozinha que você colocou lá pra gente ver, né? Isso, né? Ele já aparece de cara o YouTube Live, né? E a rádio online. Se você ir descendo, tem uma seção escrita podcast. Legal. E aí tem um botão escrito assinar. Isso. Se você tiver com o celular e clicar nesse botão assinar, ele já vai baixar um programa para poder instalar e disponibilizar para você o podcast. Todas as vezes que aparecer algum programa nosso, aparece um aviso para ele que está lá, disponível para ele ouvir. Geralmente domingo de tarde ou segunda-feira no máximo, a gente disponibiliza o programa, o programa mais recente de domingo, para baixar automaticamente. Bom, se eu entendi, os ouvintes que são muito mais inteligentes que eu, com certeza vão entender, né? Porque agora eu entendi como é que faz para fazer esse negócio aí. Para a gente escutar o nosso programa sempre que a gente quiser. Rodrigo, alguns também, ô Jorge, só comentar é que a gente tem tido bastante acesso. Então, bastante gente baixando os programas. Então, são automaticamente aí mais de 300, 400 pessoas já baixam o programa assim que... Ou seja, tem 300, 400, 350, mais ou menos, assinantes já. Rodrigo, a gente tem que elogiar que você é muito bom nisso, mas tem umas reclamações também aqui. Encontrei dois ouvintes essa semana que falaram que não estão conseguindo baixar o Vivência Espírita no celular, o aplicativo. O que está acontecendo? Ah, foi bom você ter falado isso também. Porque o nosso provedor lá da Rádio Online, ela atualizou o aplicativo do aplicativo do Android. Então, agora a gente... ele pediu para atualizar lá, fazer uma configuração nova, e eles vão disponibilizar uma versão atualizada do aplicativo Android que vai ser disponibilizado. Então aquele aplicativo que a gente estava disponível, que o pessoal não está conseguindo acessar, é uma versão antiga. A versão nova vai ter a programação, vai ter um lugar para as pessoas darem e deixarem recado, vai poder também ter um chat, mandar mensagens para a gente, mandar mensagem de áudio. Então é um aplicativo mais moderno e provavelmente até segunda ou terça-feira eles falaram que já sobem para Play Store lá do Google. Legal, é isso que eu queria saber. O aplicativo novo do Vivência Espírita. Então o pessoal que é ouvinte do programa que reclamou para mim, é para melhoria, então vai melhorar bastante. E até segunda ou terça-feira vocês poderão aí baixar o aplicativo com tranquilidade. Então vai ficar muito mais legal ainda, né? É importante a gente esclarecer isso aí, porque um monte de gente encontra e falou, como é que eu faço para ficar ouvindo a rádio online? E aí eu falo, não, escreve aí Vivência Espírita. A pessoa escreve e não acha, né? E não aparece o Vivência Espírita. Então o pessoal já estava achando que era boicote contra o Vivência Espírita, né? Mas na realidade não, é para melhorar. Espero que não demore assim, igual a reforma da rádio, por exemplo, né? Porque a reforma da rádio era para ser umas duas semanas, um mês. O Silvio falou que tá aparecendo... Já faz uns seis meses que tá aí, desse jeito, né? O Silvio falou que tá aparecendo a obra da Catedral de não, São Pedro, tá, lá de Roma, né? Não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Quer dizer, a reforma aqui da rádio, ela começou, só começou, mas não foi para frente de jeito nenhum, né, Paulinho? Paulinho fica ali todo com vergonha, porque ele é funcionário da rádio, nós não somos, né? Nós não somos funcionários. Daqui um pouco eles só ligam aí e falam, corta esse pessoal, manda eles embora de uma vez. Gritando que a gente fala aqui, mas a gente tem que falar porque a gente quer melhoria. Então, esse estúdio aqui está improvisado, mas faz seis meses que a gente está falando que está improvisado. Agora, eu quero saber se semana que vem, eu vou perguntar para o Rodrigo disso, ele vai falar segunda ou terça-feira está pronto. E aí não vai ter jeito, a gente é arriscado a mandar ele embora daqui da rádio. Essa é promessa de escoteiro. É. Eu vou pedir aumento, hein? Uhum. Aumento de bônus horas. Isso. Mas, o Rodrigo, está faltando a pergunta para os nossos ouvintes, né? É, qual é a pergunta que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos para o intervalo e depois a gente volta com a pergunta. A gente não definiu elaborado ainda, a gente define no intervalo aqui. Vamos então para o nosso mais um intervalo comercial. Vamos colocar aqui a música com a nossa amiga Célia Tombly, Anjos de Rua. Todas elas sonham com lugar ao sol, mas a sua vida é de dar dó. Vivem pelas ruas sem ter direção, sua vida não tem ilusão. Pra criança é tudo igual, todas elas querem ver um palhaço e um sorvete derreter. Pra criança é tudo igual, todas querem um quintal pra poder brincar de se esconder. Mas a realidade é muito brutal, pois não tem um lar e a rua é o seu quintal. Vivem nas esquinas, sentem fome e frio, e o amor pra elas nunca existiu. Pra criança é tudo igual, todas querem um Natal e um beijo de Papai Noel. Uma casa de verdade, cheia de felicidade, como se estivesse lá no céu. A realidade é muito brutal, pois não tem um lar e a rua é o seu quintal. Vivem nas esquinas, sentem fome e frio, e o amor pra elas nunca existiu. Pra criança é tudo igual, todas querem um Natal e um beijo de Papai Noel. Uma casa de verdade, cheia de felicidade, como se estivesse lá no céu, no céu. Vamos para o nosso momento Gigavale, e o tema que nós trouxemos hoje aqui é uma gota de água. Olha só, se juntar mais dá um chuveiro, né? Se juntar bastante gota dá um chuveiro. Não, dá um banho. É, um banhão, né? Uma gota de água. Aí a gente pede para o pessoal se ligar aí, e quem quiser comentar depois, comenta. Uma gota de água. Você já parou alguma vez para observar uma gota d'água? Sim, uma pequena gota d'água equilibrando-se na ponta de um frágil raminho. Com graciosidade, a gotícula desafia a lei da gravidade, balançando-se nas bordas das folhas ou nas pétalas de uma flor. São gotas minúsculas que enfeitam a natureza nas manhãs orvalhadas, ou permanecem como pequenos diamantes líquidos depois que a chuva se vai. É por isso que um bom observador dirá que a vida seria diferente se não existissem gotas de água para orvalhar a relva e amenizar a secura do solo. Madre Teresa de Calcutá foi uma dessas almas sensíveis. Um dia, um jornalista que a entrevistava lhe disse que, embora admirasse o seu trabalho junto aos pobres e enfermos, considerava que o que ela fazia diante da imensa necessidade era como uma gota d'água no oceano. E aquela pequena sábia mulher lhe respondeu: sim, meu filho, mas sem essa gota d'água o oceano seria menor. Sem dúvida, uma resposta simples e extremamente profunda, pois sem os pequenos gestos que significam muito, a vida não seria tão bela. Um aperto de mão em meio à correria do dia a dia, um minuto de atenção a alguém que precisa de ouvidos atentos para não cair nas malhas do desespero. Uma palavra de esperança a alguém que está à beira do abismo. Um sorriso gentil a quem perdeu o sentido da vida. Uma pequena gentileza diante de quem está preso nas armadilhas da ira. O silêncio frente à ignorância disfarçada de ciência. A tolerância com quem perdeu o equilíbrio. Um olhar de ternura para quem pena na amargura. Pode-se dizer que tudo isso são apenas gotas d'água que se perdem no imenso oceano, mas são essas pequenas gotas que fazem a diferença para quem as recebe. Sem as atitudes aparentemente insignificantes que dentro da nossa pequenez conseguimos realizar, a humanidade seria triste e a vida perderia o sentido. Um abraço afetuoso nos momentos em que a dor nos visita a alma. Um olhar compassivo quando nos extraviamos do caminho reto. Um incentivo sincero de alguém que deseja nos ver feliz quando pensamos que o fracasso seria inevitável. Todas essas são atitudes que embelezam a vida. E se um dia alguém lhe disser que esses pequenos gestos são como gotas d'água no oceano, responda, como Madre Teresa de Calcutá, que sem essas gotas o oceano de amor seria menor. E tenha certeza disso, pois as coisas grandiosas são compostas de minúsculas partículas. Sem a sua cota de honestidade, o oceano da nobreza seria menor. Sem as gotas de sua sinceridade, o mar das virtudes seria menor. Sem o seu contributo de caridade, o universo do amor fraternal seria consideravelmente menor. Pense nisso. E jamais acredite naqueles que desconhecem a importância de um pequeno tijolo na construção de um edifício. Lembre-se da minúscula gota d'água que delicadamente se equilibra na ponta do raminho, só para tornar a natureza mais bela e mais romântica, à espera de alguém que a possa contemplar. E por fim, jamais esqueça que são essas mesmas pequenas e frágeis gotas d'água que, com insistência e perseverança, conseguem esculpir a mais sólida rocha. São 9 horas e 15 minutos, esse é o momento Giga Vale, e nós queríamos os comentários dos nossos convidados de hoje, da Nobele, do Denner, da Priscila. O que vocês podem falar sobre uma gota d'água? É impressionante, né? É um tema bastante relevante diante do nosso trabalho aqui também de assistência social. Eu complemento um pouco aqui com uma frase que nós temos como missão, né? De Madre Teresa de Calcutá, que ela diz o seguinte: a todos que sofrem e estão sós, dai sempre um sorriso de alegria. Não lhes proporcione apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração. Então, a gente sempre fala, né, para você dar esse auxílio, para você proporcionar ajuda às pessoas que necessitam, não precisa de muito, né? O material importante, ele é extremamente importante. Mas o que é mais importante, o que está dentro do coração de quem auxilia. Então, a gente acha que a gente tem que fazer coisas grandiosas, né, para poder ter respostas grandiosas, mas muito pelo contrário, né, o próprio texto aí que os ouvintes ouviram diz isso, né, o pequeno gesto que nós levamos ao próximo, se ele é feito com amor de verdade, né, não o amor no sentido de sentimento, mas o amor no sentido de ação, como diz Dufour, no seu livro Laço de Afeto, que é um movimento que nós fazemos em prol ao outro, né? Mas um movimento nos entregando como pessoa, não só na parte física, mas também na parte sentimental, né? Então é esvaziarmos de nós mesmos e enchemos o outro com o sentimento de que ele não está sozinho nesse plano, que ele não está sozinho nesse planeta, né? Então, e o bem é muito maior que o mal. Então a gente entende-se que se cada um der um passo à frente em direção àqueles que precisam, não necessariamente do bem material, mas de um abraço, de você emprestar o teu ouvido, né, de você poder dar um sorriso e dar o tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, né, para poder se dedicar àquela pessoa que necessita, você vai estar fazendo coisas grandiosas. Então, colocar o amor em prática, tirar o amor do sentido de sentimento e passar o amor no sentido de ação. Denner, você quer falar alguma coisa? Não, o Nobélio praticamente falou tudo, né? A questão da o nosso sentimento, né? Quando nós saímos para esse trabalho, é justamente levar um pouco do nosso amor, do nosso coração, né? E dar esse atendimento para as pessoas e colocar um pouco do coração, né? No trabalho que nós desenvolvemos com essas pessoas, né? Priscila, você gostaria de comentar alguma coisa? Na verdade, eu falo assim que o trabalho voluntário tem muito, né? E o que as pessoas às vezes não ficam meio confusas do que eu posso fazer. você tiver um pouquinho de amor no seu coração, você pode fazer muita coisa e um bem enorme para quem precisa mesmo. Tudo bem, Jorge? Eu achei muito legal também, né? Porque eu tenho certeza que quem está de fora, que vê qualquer tipo de trabalho voluntário, um desse fala, ah, mas isso aí não é muita coisa, não. Isso aí não é nada, não. Mas e antes? Quem estava fazendo? Né? Então são coisas assim interessantes que nada separado é grande. Nada separado é grande. Mas se um monte de pessoas se unirem e começar a fazer alguma coisa, já está fazendo algo. Porque quando a Madre Teresa fala que uma gota vai fazer falta no oceano, faz sim. O oceano é formado por todas as gotas. Então, se alguma faltar, vai estar menor. Então, se não tivesse trabalho, vai estar menor. É como esses tempos eu estava conversando com a Yolanda, né? A Yolanda, nossa amiga Yolanda, que está lá em Uberaba, que cuida dos animais. Ela fala, Jorge, poxa vida, será que esse trabalho é inócuo? Será? Poxa vida, a gente corre tanto atrás para fazer isso, parece que... Por que que a gente é assim? Tipo assim, ela se questionando. Por que que esse... Falei, Yolanda, se não tiver gente igual você, ninguém vai fazer nada. Sim. Né? Porque eu falei, eu não sou igual ela, para se dedicar tanto aos animais como ela se dedica. Eu gosto de animal, mas eu não sou nenhum 0,01% do que ela faz. Mas se não tiver gente igual ela, acaba com tudo. Aí ninguém vai dar bola para os animais, vai acabar com tudo mesmo. É igual assim, se não tiver... Ah, o pessoal está na rua mesmo. Se a gente não tiver aquele pessoal que vai lá na Cracolândia, por exemplo, só conversar com eles, conversar com o pessoal que está lá, tentando de alguma maneira estimular e não julgar, né? Tentando estimular eles a conseguir se curar, conseguir sair dali, não é nada. Aí você vai falar, não está adiantando nada, está cheio de gente lá ainda. Está adiantando muito, sim, né? Então, vai lá e encosta perto de uma pessoa que faz 30 dias que não toma banho, que você vai ver o tanto que um banho é importante para ela. Pode falar. Já completando aí o que você comentou, né? A gente costuma falar entre nós lá no grupo lá sobre o grau da importância do trabalho, né? O trabalho mais importante que precisa ser feito é aquele que precisa ser feito naquele momento. É o que tem que ser feito agora, né? Então, assim, a gente... não menospreza nenhum trabalho. E o mais importante é aquilo que precisa fazer naquele momento. Essa história, tem aquela historinha da menina que estava na beira da praia lá, que houve uma maré alta e cheio de estrelas do mar. Né? Então ela pegava e tá jogando, voltando com as estrelas do mar, no mar. Passou uma pessoa e falou, mas está perdendo tempo, tem milhões de estrelas do mar aí e você não vai dar conta de tudo não isso. Não vai adiantar nada você fazer isso, né? Falou, mas vai perguntar para aquela que eu joguei no mar se não foi importante. Para essa coisa daqui, é para as pessoas, né, que vocês estão ajudando, porque normalmente são pessoas invisíveis, que ninguém enxerga, que ninguém vê. São pessoas que eu até tomei nota aqui, são pessoas que às vezes são consideradas inconvenientes. Né? Deixa o Rodrigo quer falar alguma coisa. Vamos falar no microfone aí. Vamos encerrar então o momento de gravar? Isso, deixa ele concluir aqui. Não, ele não concluiu. Ele tá falando fora do microfone. Ah, e foi isso que você chamou a atenção, né? Isso. Então, a gente vê que são pessoas consideradas inconvenientes. Inclusive, houve, né, um crime lá em São Paulo de uma pessoa que dormia na porta da pizzaria do fulano, foi lá e matou porque ele estava inconveniente. Então, se vocês estão fazendo para essas pessoas, é diferente, né? Tudo bem? Vamos encerrando então? Vamos encerrar o nosso momento, Chica Vale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Gigavale Atacado. Você está ouvindo Programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco telefones 3941-9750 e 3942-9750. São 9 horas e 24 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui desenvolvendo o tema Projeto Banho é Vida. Um projeto feito por voluntários de muita importância. Estamos aqui com a Priscila, com o Denner e com o Nobélio, que fazem parte desse grupo de trabalho muito bonito e trabalho que precisa ser expandido, né? Rodrigo, até agora a gente não tinha falado da pergunta do dia, né? Que tem que rolar mais ou menos baseado no que nós estamos conversando. Colocou alguma coisa sobre voluntariado, assim, a importância de ser voluntário? Comentário, é isso? Sim, coloquei aqui, o trabalho voluntário é importante, então, para as pessoas responderem, né? Uhum. Deixarem a sua opinião, o que elas acham sobre o trabalho voluntário, se é importante para elas e para todo mundo, né, em geral. E só comentar aqui, né, que quem entrou foi a Ieda Bastos, que é a irmã lá do Helder, né, nosso saudoso Helder. Manda bom dia a todos do Vivência. Estou maravilhada com esse projeto. Amo água a cada copo que bebo, a cada banho que tomo, agradeço muito a Deus por essa graça em minha vida. A Bia Beatriz Paula Porto manda parabéns pelo belíssimo trabalho de amor ao próximo. Amei também o projeto Mini Gentilezas. Deus os abençoe. A Nardi Paulina entrou aqui também, mandou bom dia. E o Rafael Brisante também entrou aqui, mandando bom dia a todos do programa e a todos os ouvintes. Parabéns a todos da Associação Banho é Vida pelo belo trabalho. O João, lá caçal da casa da Marcela, também entrou aqui, mandou bom dia. Ana Paula Teodosio, ó, pode estar, está em peso aqui hoje, hein? A Ana, depois fala dos meus parentes aí, ó, Rui. Depois fala dos meus parentes. A Fraternidade Paulo de Tarso em peso aqui participando. Muito legal. A gente tem que ressaltar sempre Paulo de Tarso, Rodrigo, porque quando nós fomos fazer o programa Vivência Espírita, 15 anos atrás, quem apoiou foi o Paulo de Tarso, total, que deu o nome, que fez o contrato para a gente. Até hoje é o Paulo de Tarso que é o responsável pelo programa Vivência Espírita. Né? Autoridade jurídica, né? É. Então é de vanguarda o Centro Espírita Paulo de Tarso, né? A Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. E você vê o reflexo disso através da mocidade, né? Uhum. Porque a mocidade, quando é engajada num centro, mostra também a vanguarda das pessoas pensando à frente e não com um pensamento arcaico, né? Isso mostra que a Fraternidade Paulo de Tarso tem esse pensamento à frente, que é por isso que atrai muitos jovens para lá, né? Isso. Rodrigo, posso ler aqui o que está no Vivência? Deixa eu só falar o da Ana Paula, então, aqui. A mensagem fala. Parabéns aos amigos abnegados que levam banho e amor aos irmãos necessitados. Esse trabalho é lindo. Pode falar. A Evelyn Basso também entrou aqui. Bom dia, amigos vivencianos. Parabéns pelo trabalho. Junto com o banho físico, que sobressai é o banho de carinho e dignidade. Eu queria mandar um abraço para a Evelyn. Estou aguardando, porque ela disse que ia fazer uma operação, depois ia trabalhar com a gente lá no Paulo de Tarso, né? Evelyn, você está devendo, você prometeu e não está cumprindo. Um bom dia para você, um bom dia para sua mãe também, tá? E que ela é nossa ouvinte, a Elvira, é nossa ouvinte assídua também. Viu? Isso. O nosso irmão Ari Rangel também, grande irmãozão que a gente está com saudade. Servir, amparar, auxiliar aqueles que trazem dificuldades maiores que as nossas. Maravilhoso o trabalho dessa equipe. Lava a alma da indiferença com quem, às vezes, a sociedade os quer invisíveis. Fico emocionado com pessoas que vivem o Evangelho com todas as letras, unindo esforços e entrelaçando corações. Parabéns, que as águas do amor, do exemplo de vocês, jorrem em jatos de luz no mundo em transformação. Obrigado pela lição. Se vocês quiserem, eu passo para vocês colocar lá em algum lugar também isso aqui que o Ari colocou. Que geralmente as coisas do Ari são inspiração do alto, que ele é um dos grandes médios que nós conhecemos aqui na região. E quando ele passa essas coisas, geralmente foi algum espírito que passou. Né? E nós estamos precisando trazê-lo aqui novamente. Exatamente, né? Depois eu entro em contato com ele. Uhum. O Ari eu já peguei tão... eu já me acostumei tanto com ele que às vezes quando ele passa a letra de uma música, passa alguma coisa, eu já sei quem é o espírito que passou. Eu falo, foi fulano de tal que passou pra você. Ele falou, foi. Eu já sei. Falei, o Ari, esse aí. Esses dias ele passou duas músicas pra mim, inclusive uma é da casa da Marcela, e uma outra muito parecida, só que o tema é totalmente diferente. Aí eu liguei para ele de volta e falei, ô Ari, quem mandou essa música para você, essa letra, foi o Eupídio dos Santos. O Eupídio dos Santos que fazia as músicas do Mazzaropi. Ele falou, eu não sei não, Jorge, mas ele sempre está aqui na nossa casa. Eu falei, parece que não foi ele. Ué, a cara do cara. É, porque a música é a cara do Eupídio. A cara do Eupídio, não tem para onde você fugir. Aí depois você pega um tema muito parecido com o que ele escrevia antes, que foi a primeira música que ele mandou. E quando ele fez a segunda, que foi para casa da Marcela, que ele fala que foram jovens que se aproximaram dele, e geralmente deve ter sido jovens da própria casa da Marcela, e inspiraram essa letra para ele. Mas, com certeza também, a melodia é muito parecida com a outra, o estilo é muito parecido com a outra. Provavelmente o Eupídio também estava envolvido para ajudar a moçada a passar aquela letra ali para ele também. Então... Só para lembrar que no programa Visão Espírita do nosso amigo Nelson Borges da Rosana, vai ser reprisado o Pinga Fogo e o Saulo Gomes falando do... Está sendo reprisado essa semana, já passou algumas vezes já e continua passando. Não, então, ele mandou um e-mail dizendo que vai continuar passando. E o Saulo Gomes foi aquele que teve a maior surpresa no nosso programa através do Ari Rangel, né? Aqui no ar, quase que a gente mata o Saulo Gomes do coração aqui, que o Ari recebeu a psicografia e passou na hora para ele de lá para cá, né? E ele ficou emocionadíssimo que era um jornalista, né? Foi o Eurícles Formiga que passou e o Saulo tinha a maior afinidade com o Eurícles Formiga. E foi o Eurícles que levou o Saulo para conhecer o Espiritismo, né? Isso. Jorge, a gente colocou esse programa como especial no site do Vivência Espírita e também está disponível no podcast como especial de 14 anos do Vivência. Uhum. A gente tinha feito 15, né, esse ano, então do ano passado eu coloquei lá como especial. Eu vou até divulgar o link aqui. Qual o programa, Rodrigo? Do Saulo Gomes. Ah, tá. Ah, não é que ele veio ano passado, não. Não é que ele veio foi em 2014 ele teve aqui? Você tá falando do Ari ou do Saulo Gomes? Não, do Saulo Gomes. Do Saulo Gomes. Legal, tá. Aí você colocou lá, muito, muito legal. Aqui, o Saulo agora tá quase... O último que ele teve aqui. Tá com 85, quase 90, né? Não, o Saulo. Quase 90. É. E também tem a participação do Saulo Gomes no programa do Juliano Posati, no filme do Juliano Posati que nós postamos aí, né? Que já tá na internet o filme para ver. É ele, o Geraldo Lemos Neto, o Carlos Baccelli e o João Hallen conversando sobre Chico Xavier no filme, que é excelente, né? Tem algumas coisas que a gente vê que parece assim, tudo sobre Chico Xavier eu já vi. Aí quando você vê eles conversando, você fala, um monte de coisa sobre Chico Xavier eu não vi. Eu que passo a vida toda fazendo evangelho de Chico Xavier, falando sobre Chico Xavier, né? Onde eu vou, falo sobre ele e estudo bastante as biografias de Chico Xavier. E chega, você pega esse pessoal, daqui a pouco eles começam a falar uma coisa que você nunca viu. Falo, meu Deus do céu, mas que legal. 92 anos de vivência, deve ter história para contar. E emociona a gente o tempo todo, né? É. Agora, Rodrigo, tem mais uma pessoa aqui na Rádio Vivência Espírita, que é a Graça que entrou. Não sei se é a nossa Graça aqui do programa, que ela colocou assim, os voluntários são imprescindíveis, principalmente nas instituições filantrópicas, pois são eles que fazem acontecer. Pelo jeito aqui é ela. É a nossa Graça, assim, porque eu tinha banido ela do grupo, agora voltei. Você colocou de novo? Legal. Mas risca do sorteio, ela não participa do sorteio, certo? Não, é isso mesmo. Ela está querendo dar o um golpe na gente aqui para participar do sorteio, mas tira ela fora. Do grupo, mas eu fiquei com pena dela e voltei. Da Graça, viu? Uhum. Mas, Jorge, só para dizer que nos Estados Unidos, de cada 10 pessoas, 7 são voluntárias. Aqui no Brasil, de cada 10 pessoas, 3 são voluntários. E hoje as empresas dão muito valor para aquelas pessoas que elas vão recrutar que fazem trabalho voluntário, porque são pessoas diferentes. Então é muito bom as pessoas saberem que fazer trabalho voluntário também é importante até na sua vida profissional. É questão de cultura, né? É questão de cultura. Isso é questão de cultura mesmo, literalmente falando, porque nos Estados Unidos... Desde que de rapazinho pequeno, as crianças já crescem sabendo que ela tem que dar alguma coisa. E a própria sociedade americana é evangélica. Evangélica tem os 10% sempre, né? Você tem que doar alguma coisa sempre. Já faz parte da cultura de você fazer isso. Nós no Brasil, não. Aqui é o Deus dará, né? Aqui a gente vive solto. essa cultura no Brasil, ela começa a partir aqui dos anos 2000. Você pode ver que antes não tem quase nada disso. Eu dei aula na Univap de contabilidade do terceiro setor, que é falando de ONG, eu dava aula de outras partes, de outras coisas, né? Sempre de auditoria, administração financeira, essas coisas aí. Mas aí quando apareceu a contabilidade do terceiro setor, por eu estar envolvido com entidades filantrópicas, questionaram se eu queria fazer essa grade. E eu fiz, né? E contabilidade no terceiro setor. Ali que a gente começa a ver essa mudança no Brasil. E começar a ser cultural também a importância disso. Mas no Brasil você ainda tem que ir sempre para o lado do interno da pessoa. Interno que eu digo, convocando ela a fazer caridade. Tanto quando você vê um grupo desse, esse grupo saiu da Escola de Aprendiz do Evangelho. Sim. Né? Agora, nos Estados Unidos é externo. Tipo assim, você tem que fazer isso porque isso é importante para você. E eles falam que fazendo isso, Deus ajuda muito mais. E é isso que é importante, né? Quer dizer, a pessoa tem essa cultura. Uhum. Fala, Priscila. Na verdade... Tá funcionando. Na verdade, a doação, né, verdadeira, assim, que eu falo, é muito fácil a gente falar, eu dei o dinheiro, eu dei a roupa. Mas a doação é você doar o seu tempo, né? Você deixar a sua família em casa num domingo, num dia à noite, perder uma festa de família para ir doar. O seu tempo. Então é isso que é difícil. Isso que eu estou fazendo essa comparação nossa com eles. Porque eu vi esses tempos atrás, eu vi um jogador de basquete falando, a pessoa estava falando dele, não sei o que. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu doei não sei quantos milhões, não sei quanto, Eu falei, meu Deus do céu. Mas legal, não tem problema nenhum. Não tem problema. Pelo menos está saindo e ajudando. Está fazendo ajuda com alguém. O nosso conceito do nosso aqui do Brasil. Por ser por ser talvez, assim, a gente já encara o cristianismo um pouco de caridade, mais desse lado, a gente já leva para esse lado, o que eu estou fazendo de dentro para fora. A importância da minha transformação moral passa por isso. Não dá para me transformar moralmente, ser uma pessoa melhor, se eu não tiver ligado ao próximo de alguma maneira, ajudando o próximo de alguma maneira. Não, e ajudando o próximo que você vai aprender a se valorizar também, né? Lembrando, é o Denner que está falando. É o Denner. Então, tem uma frase que Jesus disse, né? E está no Evangelho, que é... Ele disse assim, antigamente o céu era conquistado pela violência. E hoje ele é conquistado pela caridade e pela brandura. Então, essa é uma frase de Jesus que a gente tem que sempre pensar e colocar em prática, né, seu Rui? E as mudanças que houveram no mundo foram tudo pacíficas, né? Não tem mudança na base da violência, não tem, né? Jesus mudou o mundo só conversando. Gandhi derrubou o Império Britânico na Índia com a operação não agressiva, né? Não a violência. Tudo bem. Essa caridade que a gente tanto fala... que o espírita talvez seja o que fala mais, né? Não e é que pratica. Pratica, mas pela quantidade de espírita é pouco, né? Tem que fazer, mas os espíritos são muito poucos. Esses tempos eu lembro de uma fala de um bispo, arcebispo de Belo Horizonte, que ele falou que a gente tinha que. Ele falou da parábola do bom samaritano e ele comparou, depois nos comentários dele, ele comparou o samaritano ao espírita, né? Ele falou, o samaritano é o espírita, que vocês ignoram, que a gente ignora, que nós, as outras religiões acabam ignorando, mas eles são aqueles caras quietinhos que vão lá e quem está caído, eles vão lá e pegam para ajudar de alguma maneira. Dificilmente a gente vai encontrar uma casa espírita que ela não tem algum tipo de obra social dentro. Quase todas têm, né? Eu acho que 100% das casas espíritas, dos centros espíritas, têm obra social. Como os centros de Umbanda também, tem obra social, sempre tem, mesmo que seja pequena, mas tem. E isso é importante, mas a gente precisa avolumar isso aí, né? Fazer crescer muito mais ainda. Mas essa informação que o Espírita traz de fora da caridade não há salvação, é a informação de Jesus, não é do Espírita, não é Espírita. O Espírita só coloca um slogan, fora da caridade não há salvação, justamente para não rotular o Espiritismo como condição de salvação. Então fala, não é o Espiritismo que traz salvação para ninguém, o que traz é a caridade. E quem fala da caridade é Jesus. Jesus que vem trazer. Nossa, Jesus, quando ele fala de caridade, ele não fala no sentido assim, ah, vai ser tão legal se você for caridoso. Ele não fala isso. Ele fala assim, se você não for caridoso, você está perdido, filho. É isso que ele fala. Ou é isso, ou não é nada. Fala, Nobélio. E Paulo de Tarso, né, na Carta aos Coríntios, capítulo 13, ele deixa bem claro, né, eu poderia ser tudo, né, falar línguas, mas se não houvesse caridade, se não houvesse amor, nada seria, né? Essa é a famosa ensinamento da caridade, segundo Paulo de Tarso, né? Isso. Do sino que tine, mas não adianta nada, né, tocar e não ter caridade. Vamos para mais um intervalo aqui, Paulinho. E depois a gente volta já para o pessoal encerrar aqui. E a música que nós vamos colocar agora, Ed, manda o CD aí até antes, se você quiser, tá bom? Manda o CD para a gente, para a gente catalogar aqui já, para ir tocando as suas músicas antes de você vir aqui. Então agora eu vou colocar outra música sua, tá bom? A música do que o Ed está lançando o CD, como é que é? Idas e Voltas. Idas e Voltas, né? O nome do CD eu não sei, né? Idas e Voltas, tá lançando aí. Ele mandou a capa aqui pra gente, né, Rodrigo? O CD do Ed é Idas e Voltas, né? O CD do Ed é Idas e Voltas? Isso. E aí, mas eu não tenho as músicas aqui, que ele foi mandando pra gente de vez em quando. Ele mandava uma que ele tava fazendo, mas aí nós acabamos não sabendo se tava pronta ainda, não guardamos aqui nos nossos arquivos. Então, se você puder, você manda aí pra gente já ter aqui antes. Quando você vier aqui, o pessoal já está escutando mais. Mas hoje eu vou colocar uma música que eu acho muito legal do Ed, que foi no CD passado, que chama-se O Amor Não Tem Fim. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. E dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas o bronze que ressoa o sino. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências e possua um grão tamanho de fé que remova as montanhas de uma só vez. Mesmo que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe o fogo consumir meu corpo na dor, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, nada é exigente. Jamais é descortês, nunca é interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no peito. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta ver. O amor não tem fim, as profecias sim. O amor pra entender. Um dia teremos mais, muito mais para aprender. O amor não tem fim, as profecias sim. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefones 3941-9750 e 3942-9750. Voltando aí, 9 horas e 44 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita. Vocês ouviram aí O Amor Não Tem Fim, né? Com o nosso irmão Ed Moreno. E eu tinha colocado a música dele aqui separadinha para colocar essa música, e era exatamente o que a gente estava conversando antes, né? É. Nós estávamos conversando antes, e quando eu coloquei a música dele, nem lembrava direito que era assim. Eu só sabia que eu gostava bastante da música, mas era exatamente falando sobre a caridade segundo São Paulo. Que quando o Ed apresentou essa música para mim, ele apresentou lá em casa. Uma vez que ele esteve aqui, num trabalho de curas e cirurgias espirituais com Edson Barbosa, depois ele foi dormir lá em casa. Ele falou, eu lembro que o Edson Barbosa falou que foi estratégico, né? Ele foi lá dormir lá na sua casa só pra roubar as músicas suas e tocar lá no CD. É, porque essa música igual ele fez agora, eu tinha vontade de fazer, eu acho que ele roubou a minha ideia. Uma música igual essa. Quando ele apresentou essa música pra mim lá... É uma observação do Edson Barbosa, médio de cura lá. É que o Edson é meu amigo, né? Ele falou, fala isso. Cuidado com o Ed, não leva ele pra dormir na sua casa. É, porque o Hélio, lá de Jacareí, já fala diferente, porque o Hélio é amigo do Ed. Então ele fala, ó, o Jorge leva os caras pra casa dele, cantor, assim, essas coisas, quando o cara dorme, ele vai lá na pasta e pega as letras do cara pra depois falar que a letra é dele. Então foi o contrário, o Edson me defendendo e o Hélio defendendo o Ed. Senão daqui a pouco vai virar que nem aquela música Noites Traiçoeiras, né? Uhum. Olha... Ficou uma mulher lá, acho que do Nordeste, não sei, querendo, defendendo, e outro cara... Não, tem dois brigando, dois artistas brigando muito pela música. Compôs, né? É, se não reconhecer, ou então você não provar que foi você que fez antes, é complicado. E quando a música faz um sucesso igual essa daí fez, depois que o Marcelo gravou, aí pronto. Aí virou uma febre nacional a música Noites Traiçoeiras. Aí todo mundo é dono da música mas agora. É muito bonita, né? Depende de quem canta, né? Tem música linda pra caramba, é igual livro. Tem música, tem livro fora de série que ninguém dá bola. E é por causa do marketing, né? Se você pedir, por exemplo, se a gente pegar e fizer um livro espírita e o Faustão chamar a gente e falar, ô louco, meu, que livro bacana, todo mundo vai comprar, né? Mesmo que não seja para ler, mas vai comprar, né? Agora, às vezes a gente trabalha, mas não tem marketing suficiente para você levar o negócio para frente. Mas, Ed, estamos aguardando o seu livro aí. E só para concluir aqui, quando ele apresentou essa música para mim, falei, foi uma das músicas mais legais que eu já vi sobre a fala de Paulo de Tarso. Ah, né? De Paulo uma de Tarso. Das músicas mais legais que eu vi. Porque o Ed tem o poder de animar muito no que ele faz, né? Ele sempre coloca um swing assim, bem legal nas músicas dele. Olha, pessoal, são 9h47, vamos passar a palavra para eles, que eles querem dar uns recadinhos para a gente acabar isso aqui. Eles querem dar o recado dos patrocinadores, das pessoas que colaboraram, dos voluntários que não puderam vir aqui, porque também não cabe todo mundo aqui, né? Você fica mais apertado aqui, né? Vamos lá, Nobel. Tá, eu queria agradecer aqui a todos os voluntários, né, que se envolvem conosco no trabalho, que já se fazem mais de 50 pessoas, né? Agradecer a todo membro aí da associação. Nós somos de hoje em 9, né, e não puderam estar presentes. Né, estamos aqui representando todos eles com muito amor. E queremos também passar para vocês que querem nos ajudar através de uma doação. Né, podem fazer pelas suas casas espíritas. A gente vai deixar o telefone aqui de um contato. A gente pode recolher nas casas espíritas ou quem queira doar. Né, a gente tem alguns materiais específicos, né, que nós estamos precisando, que a Pri vai falar, tá? E muito obrigado à família Vivência, obrigado aos ouvintes por esse espaço e por essa manhã maravilhosa. Priscila, que vai. O que hoje a gente sente muita falta, que a gente não tem, são cuecas, né? Não sei por que os homens não doam muita cueca. Quando doam, não dá não, não muito. Não é nem pra doar, é pra comprar e doar, né? Comprar, a gente tem que ser claro em certas coisas, né? Tem que comprar a cueca e doar, pelo amor de Deus. Agora, não vai pegar a cueca usada e levar lá pro pessoal, não, porque não serve, cueca usada não presta. Tem umas que prestam, furada, sim, né? Mas é o item, assim, que a gente mais realmente precisa, né? Quem quiser ajudar, pode levar na lavanderia Lavalle ou entrar em contato com a gente através do Facebook, Instagram. E outra coisa também que faz falta, o morador de rua, ele é sempre muito pequeno, muito magro, né? Então, assim, calça e bermuda, mais masculino, de um banho de 40, 45 banhos que a gente dá numa ação, duas são mulheres, né? Então, roupa de mulher também a gente ganha muito. Uhum. Então, a parte de calça ou bermuda, tamanho pequeno, 38, 40, 42 no máximo, assim, a gente está sempre tendo que correr atrás. E onde entrega? Então, pode ser na lavanderia, eles recebem. Qual o nome da lavanderia? Lavalle. Fica na Madre Paula, em frente à Sagrada Família. Certo. Lavanderia Lavalle. Lá eles recebem, falar que é do banho, eles pegam pra gente, e assim que eles recebem, eles ligam. E ou entrar em contato com alguém do grupo ou através do Facebook, que a gente está sempre orientando. O Facebook qualquer? Banho e Vida. O Facebook. Isso. E o Instagram. E que o Rodrigo vai colocar aí, tá bom, Rodrigo? E lá no podcast não tem. Você viu quem chegou aí? O Maurício Tomé do Mastermind. Mastermind? É. Tá mudado, Priscila. Agora tá... A gente atrapalha assim mesmo, viu, Priscila? Não, e a gente também recebe doação em dinheiro, né? No nosso site tem o link do PagSeguro, daí a pessoa pode fazer a doação. E acho que é só, né? O dinheiro é utilizado para as manutenções no carro do banho e também para compra de cuecas, de aqueles utensílios que está faltando, né? E também nós recebemos qualquer tipo de doação, porque mesmo a gente tendo bastante roupa, a gente tem o Francisca Júlia, que a gente direciona roupas para o pessoal das residências terapêuticas do Francisca Júlia. A gente compartilha aquilo que a gente está sobrando com as outras casas que a gente conhece também. Né? E tem também o seu Paulo Cordeiro, que cede o espaço para a gente guardar roupa, né? E cede também o espaço para guardar o nosso carro do banho, que é um estacionamento que fica do lado da Dicico ali, né? Tem uma loja de veículos que ele tem lá. Ele cede o espaço para a gente guardar o carrinho do banho lá e também o espaço para guardar as roupas lá também. Então lá também ele pode receber, receber as doações lá também. Olha, que bacana. Muito legal. Vamos para o nosso sorteio? Sorteios. Olá, Paulinho. Olha, quem foi sorteado aqui no livro foi a Iracema Bento. A Iracema Bento foi sorteada pelo livro, e a Iracema parece que ela está fazendo aniversário também, né? Dia 25, terça-feira, faz aniversário. Tá vendo, Iracema? Já ganhou um presente aí. Um livro que você pode retirar lá na Livraria Casa do Caminho, né? A nossa Livraria Casa do Caminho, que fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115, aqui no Jardim Bela Vista, né? Descendo ali a Rua da Rodoviária. Peraí que tem mais um aniversariante aqui. Mas é depois, eu não tô falando de aniversariante, hein? A ganhadora do... A ganhadora do CD, do Momento Espírita, é a Célia Mintz, né? A Célia Mintz. É voluntária também, ela faz parte da Fraternidade Sem Fronteira. Nossa amiga Célia Mintz, que ganhou o CD, viu, Célia? Então você pode ir lá na Livraria Casa do Caminho e pegar lá o seu CD do Momento Espírita, que é doado por um ouvinte anônimo aqui. E ele renovou de novo o contrato lá, para esse mês todo, para pegar CD de novo lá. Não, e a Célia Mintz tem um trabalho, Jorge, que se vocês tiverem tecido, tiver roupa que não usa, entregue para ela, que ela faz roupa para as crianças lá da África, Moçambique. Legal. Ela manda para lá, tá? Uhum. Vamos para os nossos aniversariantes? Bora. Parabéns pra você, você mereceu Olha só. Vamos começando aqui dia 21, que foi ontem, né? Mas não, eu vou falar antes aqui do dia 21. Não, dia, todo mundo dia 21. Ó, dia 21, Matheus Marinho, lá do Paulo de Tarso, quem é? É neto da Zorilda. Oh, legal. Filho da nossa querida amiga Alessandra. Um grande abraço pra ele. E do nosso amigo Marcelo. Uhum. Dia 21, Sr. Otavio Costa, Sr. Otavio, lá do Taquari. Um grande abraço, Sr. Otavio, viu? Um grande abraço pro senhor, tudo de bom. Dia 21, também, a Anitta, lá da AME, fez aniversário. Dia 21 também, o João Luiz, da casa da Marcela, o pai da Fernanda, avô da Marcela. Dia 22, o Hernani, lá da casa da Marcela também, né? É, vamos aqui, dia 23, outro ouvinte, dia 23, é, a Melissa, amiga da Regina Vilhena e da Fernanda. Mais alguém aqui para mim não esquecer, é muito aniversariante. Dia 23, dia 25, a Iracema Bento. E dia 24, a Vânia Tusa. Certo? Espero que eu não tenha esquecido ninguém. Um grande abraço para vocês, paz e alegria em seus corações. Aqueles que não fizeram festa ainda, se for fazer, lembra dos pobres, né? Pra gente ir lá comer um bolinho, um salgadinho. Bolinho caipira nessa época, opa, que tá legal, né? Ontem eu fui eu e a Dora lá no, na igreja do Bosque, que é grande pra caramba. Lá fizeram São João, né? É, fizeram uma cobertura lá gigantesca. Acho que cabem umas 2.000 pessoas lá embaixo, né? E nós chegamos lá, tava passando a missa ainda. Aí nós ficamos lá parados vendo a missa, né? Ficamos lá uma meia hora de missa ainda. Um monte de pessoal olhava pra mim, tipo assim, esse cara não é espírito, o que ele tá fazendo? Eu falei, mas o que que tem? Não posso ver a missa? Não posso ver a missa? Mas, e a gente tava lá por causa dos bolinhos caipira, que depois teve a quermesse, que foi muito legal. Mas hoje também é tradição na terra da minha esposa Regina, Bocaina, o pessoal passar na fogueira descalço, viu, Jorge? Eu fiz muito isso quando eu era um garotinho lá na Bahia. Era fazer isso aí, essa tradição de passar no meio da fogueira assim. Você não... Passando rápido não se queima, não? Não. Não? Não, mas o pessoal não passa rápido, não. Passa... Não, isso aí é o pessoal de Bocaina. O pessoal que já está mais acostumado com as trevas inferiores, né? Eles conseguem ficar não mais tempo queima no fogo. O ambiente é dele, né? É, exatamente. Agora, quem já está mais acostumado com as coisas assim mais elevadas, tem que ficar pouco tempo no fogo, passar rápido, né? Vamos lá? Eu já falei muito. É, o Roberto, eles já fizeram suas despedidas, isso. Tudo bem. Uhum. Vamos então. Vamos passar o Rodrigo. Vamos embora, Rodrigo? Não, deixa aqui. Peraí, deixa o Rui falar primeiro. A visita que nós tivemos é da Tatiana, do Beto, do Silvio, da Graça, do Paulinho e do Maurício Tomé, que veio por último. Ele já foi embora, não? Não, tá aí ainda, né? Do Maurício Tomé. Então, essas pessoas que vieram aqui colaborar com a gente, um bom dia e muito obrigado pela presença. E o Paulinho na técnica, né? Tudo bem, Rodrigo? Então, agradecer aqui a participação também de todos os ouvintes que entraram aqui, participaram com a gente. Hoje estava um pouco difícil aqui a internet, os microfones, mas a gente conseguiu acertar. Rodrigo, para mim não estava difícil a internet, não. Eu não entrei mesmo. Não foi difícil. Não funcionou. Não entrou para você, não funcionou, né? É. Literalmente. Bom, então aqui também a... Agradecer as pessoas que entraram, deixaram um recado, mas a gente não teve tempo de responder. Com o Vitor Ávila, lá de São Vicente. Ele deixou aqui também uma resposta para a pergunta. Trabalho voluntário é importante. O Luiz Eduardo, da UZI, aqui de São José dos Campos. Aqui no YouTube Live, que entrou aqui também, que a gente não teve tempo de ler as mensagens. A Ieda deixou aqui uma pergunta: se o trabalho voluntário é tão importante como Deus é em nossa vida. A Luísa Rodrigues, né, mandou um bom dia e também deixou uma mensagem aqui para todo mundo. Então a gente agradece, pede desculpa por não ter tempo de ler todas as mensagens. Roberto Ferreira também entrou, deixou um recado aqui também. O Lélio e mais pessoas que entraram aqui, o Babu, o Monte Oliva, e deixaram a sua mensagem. A Célia Mintz, que também não teve tempo de ler. O Carlinhos lá de Taubaté, Carlinhos Crit. Agradecendo a todos vocês que participaram aqui conosco. Então, até o próximo programa, às 8 horas. Deixar então os microfones aí para o pessoal agradecer e falar os comentários finais. Eles já fizeram. É, deixa eu só, esquecemos aqui de um recadinho, na semana que vem, no próximo domingo, nós teremos, dia 30, nós teremos o chá beneficente da farmácia comunitária lá na APVE, né? Que é aquele chá famoso que eles fazem aí periodicamente, com bingo, né? Com todas essas coisas lá na brincadeira do pessoal, e comparece muitas pessoas, espero que continue comparecendo, que a farmácia precisa bastante desse apoio da comunidade para manter os trabalhos da farmácia. Então, no próximo domingo, a partir das 14 horas, isso, lá na APVE, o bingo da farmácia comunitária. Agora nós vamos passar aqui, só dar um recadinho pessoal lá da tenda de Umbanda Mãe Maria, que também no domingo nós vamos lá fazer uma apresentação com o Grupo Castelano também para o trabalho social que eles fazem lá na tenda de Umbanda Mãe Maria. Então estaremos lá às 15 horas com o Grupo Castelano fazendo a apresentação. Um grande abraço para os nossos irmãos lá da tenda de Umbanda Mãe Maria. E nós vamos passar aqui para a nossa... Rodrigo, a música que eu vou tocar, que nós vamos tocar aqui agora, será a música Caridade e Salvação do Grupo Castelã, no final, tá bom? E a Graça vai fazer a prece de encerramento. Por favor, Graça. Vamos assim, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre, pela manhã de hoje tão esclarecedora e que com certeza tocou no coração de muitos irmãos que ouviram o nosso programa. Vamos pedir ao Mestre que envolva essa equipe do banho, que nos trouxe alegria por mostrar que são voluntários, que assistem necessitados, e é o que Jesus nos ensinou. Que não sejamos livros na estante sem ação, porque Paulo mesmo disse que a letra sem obra é morta. Que Jesus toque no coração de todos nós para que sejamos os seus voluntários, que beneficia muito mais a cada um individualmente, juntamente com a coletividade. Que tenham todos um bom dia. Que assim seja. Deus no coração, no seu caminho.